Jacó, Lado Negro da Força. Chego trucando no meu boné bicolor, o jeans novinho da Manifesto. Na trilha do rap, um dos poucos que sobrou. No corre do dinheiro, mantendo meu cash flow. Sempre de correntão, aliados que tão. Sempre de prontidão, no baile as minas debolam. Música choram, vários sangue bom, vários sócios. Se eu tô na balada, eu não quero falar de negócios, não pega nada. Liga lá pro escritório, se for primário, no horário combinado. Se não for firmeza, fica embaçado. Esse é o sistema de mil que foi criado. Ouve esse som, me pede pra tocar na rádio. Cola no show, já vem com o back apertado. Botando a mão pra cima como num vale clássico. Liga na batida, firmeza forte do fado. O som da alma, quem que tem? A calça é lá, quem que tem? O neco lá, quem que tem? O som pesado, as que tem. O som da alma, quem que tem? A calça é lá, quem que tem? O neco lá, quem que tem? O som pesado, as que tem. Momento de clareza com os manos que são firmeza. Com as mina que sempre chega no show com a casa cheia. Com grave que arrebenta, derrama o drink da mesa. A chama tá sempre acesa, mostrando a competência no rap. Inteligência que veio de uma carência, superando o sistema, quebrando todas as algemas. Liberdade é o tema no sangue, na minha veia, no fluxo da minha metafórica excelência. Em ótima forma apresenta o choque na concorrência que chora com a minha ausência. Morra essa fraqueza do rap, é um jogo, não é aparência. Agora dou um troco a todos que teve inveja. O som da alma, quem que tem? A calça é lá, quem que tem? O neco lá, quem que tem? O som pesado, as que tem? O som da alma, quem que tem? A calça é lá, quem que tem? O neco lá, quem que tem? O som pesado, as que tem? Alta vontade. Camisa branca, meu cordão faz bling bling. Adidas clássico, meu estilo é assim. Do palco eu vejo minas de pumis. Na plateia do sul, sangue bom, a cara é essa que eu vou. Coronel com meu rap se apavorou quando a sua filha foi no meu show e gritou Jackson. E Max mandou salve pros manos da função. Puta som, tenho dom, meu pai já me falou que o som tá alto. Minha mãe já falou pro meu pané de louco. Polícia me para, só geral, não pega nada. Sua coronhada na minha rima, eu transformo em raiva, mas eu tô na moral, balança equilibrada. A mente tá erguida e bem posicionada. Não tem ruim, sangue bom, não tem parada errada. Só não vou garantir a paz em todas as quebradas.